Pero no em coartis, no em coartis, tio, no em coartis, no em coartis, joder. No em coartis, hòstia, puta. No, no em coartis, tio, deixa'm dir el que vull dir. Ah, joder, és que, tio, cada vegada igual. No. Primperant, no cada... Primperant, cada dimecres de 8 a 9 a... No em coartis, per favor, Ràdio Gràcia. No vull dir-ho, això. Verdad.